you when I got. Beleza, eu sinto saudade de ti. Amor, eu sinto por você. Venha ficar de novo comigo, ok? Eu não me importo se a gente fala mal de mim. Eu não me importo se a gente fala mal de ti. Eu não me importo se a gente fala mal de ti.